Theo, hoje vamos refletir sobre a jornada de fé de Abraão, um estudo da gramática sagrada. O texto começa dizendo que a jornada de Abraão começa com um chamado divino para deixar sua terra e seguir em direção a um destino desconhecido. Sim, Michele. E o texto destaca que a resposta imediata e obediente de Abraão a esse chamado é um testemunho da confiança inabalável dele em Deus. Ele nos ensina que a obediência aos mandamentos divinos é essencial para uma jornada de fé autêntica. A prova suprema da fé. O texto segue falando de um dos momentos mais marcantes na vida de Abraão, o teste de sua fé através do comando de sacrificar seu filho, Isaque. E a disposição de Abraão em obedecer, mesmo diante de uma ordem tão difícil, mostra a sua profunda devoção e confiança absoluta em Deus. Isso lembra que a fé genuína muitas vezes exige sacrifício, coragem e entrega total aos propósitos divinos, mesmo que não compreendamos completamente os planos de Deus. A aliança eterna. Depois o texto explica que a jornada de fé de Abraão também é marcada pelo estabelecimento de uma aliança eterna com Deus. Essa aliança, fundamentada na confiança e fidelidade, promete bênçãos incontáveis para ele e sua descendência. E somos lembrados da importância de manter fé e devoção mesmo diante das provações. A trajetória de Abraão continua sendo inspiração para quem busca uma conexão mais profunda com o divino. O texto diz ainda que, ao explorar a gramática sagrada da vida de Abraão, compreendemos que a fé verdadeira vai além das palavras. Ela exige ação, confiança e amor sincero por Deus. Estudo linguístico. A gramática da fé de Abraão. Agora começa a parte linguística, Michele. O texto explica que estudar a jornada de Abraão sobre a ótica da língua portuguesa revela como a estrutura gramatical e o uso das palavras refletem sua espiritualidade e devoção. Uso da oração como expressão de fé. Isso mesmo. A história é permeada por diálogos e orações com Deus. Abraão usa verbos de fala como disse e respondeu em Gênesis 22, de 1 a 2, para comunicar fé e obediência. Esses verbos mostram a relação entre fé e comunicação verbal, revelando o poder da linguagem na expressão da devoção. Verbos de ação que ilustram a jornada de fé. O texto cita verbos como obedecer, sacrificar, confiar, mostrando atitudes de fé e entrega. E afirma que esses verbos refletem a gramática da fé, mostrando como a devoção se manifesta através de ações concretas. Conjunções para expressar confiança e obediência. Aqui, o texto destaca conjunções como porque e então, conectando causas e efeitos das decisões de Abraão. Isso demonstra a lógica e a coerência espiritual entre fé, confiança e obediência. Emprego de tempos verbais na jornada espiritual. A narrativa alterna entre tempos passados, presentes e futuros, mostrando o progresso da fé de Abraão. E essas variações temporais mostram a continuidade da relação entre Deus e Abraão ao longo do tempo. Uso de metáforas para representar a fé e a confiança. Finalmente, o texto comenta as metáforas como caminhar no desconhecido e abraçar a fé. E explica que a linguagem figurada enriquece a narrativa, permitindo uma compreensão mais profunda da fé vivida em ação. Conclusão. O estudo da gramática sagrada na vida de Abraão mostra como a linguagem humana pode expressar dimensões espirituais da fé. Cada verbo, conjunção e metáfora se torna um instrumento de devoção. E o texto termina dizendo que a história de Abraão continua inspirando gerações, lembrando-nos que a fé verdadeira é uma jornada escrita com obediência, confiança e amor divino.